この番組はアニメフォースとガンご覧のスポンサーの提供でお送りします。 はいわゆとはいわゆと 楽ちの クリスマスでした。バイバイ。 Jキャストは始まっています。街のシーズンのビッグアグレッシブ走るレザーシャーペンシル鳴り響く最強音質アコースティックスイン聞くアイショットスプリッフレッシュマイライフハズドークエンザ牧場イラついたら泣くが俺だけを見守る。 Oi, eu sou o Livejil, o antissocial, e tem muita gente aqui, eu tô se focando. Oi, eu sou o Jichan e adoro Migoku. Oi, eu sou o Otis, quanto tempo, galera? Oi, eu sou o Luan, eu não vou usar a apresentação idiota que me deram. Então canto, estava o Luan em seu lugar. Ninguém vai me bulinar essa merda, não. Vem bulinar ele. Oi, eu sou a Glass, eu adoro Yaoi. Não é, né? Acho que ninguém tem mais dúvida depois da última edição. E o Luan não está a gozar. Lembranças tenebrosas. Oi, eu sou o Yumin, eu que neica a febril e com leve taquicardia. Nossa, agora o Ming vai falar isso com a boca cheia de farofa. Arco 24-24-2, vota em mim. Peraí, você tá firmando pra votar, ok? Não, cara. Tá na moda, né? Como eu ia dizendo, 24-24-2 é o meu número de inscrição no coletivo. Quanto 24? Quando o Ming não sabe. Jogue na Mega Sena, porque... Fala. Jogue na Mega Sena, porque é destinado ao visual. Sabe que o meu tio ganhou 700 reais no jogo do bicho? Viado? Ai, meu Deus. Por que seu tio pagou 700 no viado? Por que está esse monte de gente aqui? Porque hoje vai ser o nosso amigo oculto. Especial de Natal. Especial de Natal. De quem foi essa ideia ridícula? Dingambel. Acabou, Pamela. Não tem entender. E é isso. E primeiro a gente vai ter agora os e-mails. Depois a gente vai ter... Vai ter algum e-mail? Alguém escuta isso aqui ainda? É, vai ter e-mail, cara. Não sei, cara. Vai ter e-mail. É um mistério. É porque é o seguinte. Esse, o 16, está vindo junto com o 15, que a gente está gravando antes do 15 sair. Foi um presente de Natal, né? Não tenta explicar o que não tem explicação. Manda a Glass parar de me enganar. Mas o amigo oculto é só... O amigo oculto é só no final. O amigo oculto é só no final. Quem tá gozando, afinal de contas? Agora vai todo mundo embora e depois todo mundo volta. Tchau. Tchau. E-mails! E aí, povo do JCast? Meu nome é Alan, eu sou de Bom Jesus do Norte, Espírito Santo, mas atualmente estou em Minas Gerais, mais exatamente Viçosa, por causa da faculdade, etc e tal. Por favor, me perdoem, mas vou ter que concordar com o Luan. De Aoi eu quero no mínimo distância. Shonen Ai até vai, mas porra, velho, o resto é apelação, né? Pra quem gosta, sejam felizes, né? Já que é só isso que importa de um jeito ou de outro. O programa foi legal e tudo, ri pra caramba com todas as revelações de vocês. Já que o tema já não era muito bonzinho assim, pelo menos eu pude rir de vocês, né? Se sobra isso, eu vou rir de vocês. Eu queria indicar um anime, o Tawareiro Mono. O cenário é um medieval fantástico, assim, com muito sangue, humor, um pitacozinho de romance. Eu achei bem legal, acho que são 26 episódios e uns 3 especiais, assim, de 10 minutos. Não é uma obra-prima nem nada, não, mas a trilha sonora é muito boa. E vocês devem gostar, cara. Pra quem viu Lord of War, é bem legal o anime, entendeu? Bem, vou ser bem rapidinho, eu acho que era só isso. Então, meus caros, até a próxima. Já, né? Bem, a mensagem dele foi muito legal e muito interessante. O que você achou da mensagem dele, Luan? Bem, ele concordou comigo, então tá legal, adorei. Eu acho que o Tawareiro Mono é um anime realmente muito legal e eu quero ver. Eu também fiquei com uma vontadezinha de dar uma olhadinha nesse anime, deve ser irado. É isso aí, eu também, pra ser sincero, eu também fiquei com vontade de ver. Obrigado pela dica e mandem mais dicas porque eu quero mais anime. Deve ser uma galera irada enfrentando vilões sinistros. Porra, já encarnou Sessão da Tarde, né? Por que que o Luan é o chato e não imita que nem a gente? Sei lá, porque isso já tá ficando chato zoar todo mundo. Eu não tô zoando. Como eu sou chato, então vou ser chato não sendo chato. Whatever. Tá, então vamos aproveitar que a gente tá comentando as mensagens de voz. Vamos falar dos fãs de Natal que a gente recebeu? Os fãs de Natal, muito legal. Isso aí, fãs de Natal, mandem mais fãs pra gente. Você não mandem. Não mandem. Mas os fãs de Natal que a gente recebeu foi de quem? Pra Cássia, não foi? Eu dou votos de Milena, mandem sim, eu gosto de fãs. Detalhe, ela mandou pra tudo, né? Pra Onda, pra Subs, ela mandou pra um monte de coisa, pro Anime Friends. Tinha visto, é, cara? Nossa! Ela mandou pra outros podcasts, tudo. Ela mandou pra lista inteira dela, né? Isso, cara, não tem fim. Que sem vida, né, cara? Anime BR, Anime Q. Então vamos ler o emocionante. Queridos amigos e amigas, os dias são atarefados demais. Aí tem um GIF que não carregou. As horas passam depressa. Outro GIF que não carregou. Os segundos são escassos, mas há sempre tempo de enviar um e-mail desejando Feliz Natal! Que possam sentir não apenas nesse dia, mas em todos os dias do novo ano, o renascimento do Cristo em seus corações. Aleluia, irmão! Feliz Ano Novo! Que se renovem a cada novo dia a fé, a saúde, a esperança, o amor, a felicidade e a paz! Isso é o Ano Novo da Sailor Moon? Não, são os brasões de Digimon. Pela união dos seus poderes! Que 2008 seja realmente um novo ano e que possamos todos merecer a cada instante as bênçãos, a luz e a proteção do nosso pai! Pai, meu pai! E tem mais uma imagem que não carregou. O ano nunca será realmente novo se continuarmos a repetir os erros do velho. E mais um vídeo. Dezembro de 2007. Cássia, estamos muito emocionados com o seu spam. Estamos aos prantos aqui. Estamos realmente muito tristes. Prantos? Veio do pâncreas, né? Foi. Foi. Não edita, não. Eu tava Eu tava pensando se prantos era com L ou com R. Prantos? Prantos, sabe? Eu lembrei que é com R. E com R. E é isso, né? Hoje a gente não teve e-mail direito, porque tá tudo na edição passada que saiu agora junto. É, os e-mails, inclusive, da edição passada foram retalhados, né? É, porque vocês migraram 35 e-mails em 2 horas. É, eu dei um monte de esporro neles. Eu fiquei empolgado, porque foram muitos e-mails, muito interessante. Vocês que tiveram seus e-mails retalhados, a gente leu todos. Só que o Darko retalhou tudo, culpem. A gente leu literalmente toda a caixa de e-mails, por algum motivo com mais de 1 hora de duração, e o Darko ficou puto, não sei porquê. É, tava porque tava um saco. Tava nos 20 minutos de e-mail, eu não aguentava mais, então tchau. Então vamos pro tema que a gente já gravou, porque depois a gente gravou o que vem depois, e agora a gente vai falar do que veio antes, porque depois vem depois, antes, depois não. Essa coisa metafísica e temporal tá me deixando muito louco ultimamente, porque a gente precisa parar com isso. Realmente. O que quiser. Vai. É, gente, já passou, eu acho, né? O Natal e o, se duvidar, até o Ano Novo. Mas mesmo assim nós vamos falar sobre o Natal e o Ano Novo no Japão, não é? Então, entrando no tema principal, falar entrando, é a nossa convidada especial. Oi, gente, tô entrando. Como esse programa vai vir gente, vai embora gente, depois vamos voltar gente. Então vamos dizer quem está aqui. Oi, eu sou o Luan e eu... Nossa, eu não sou o Luan, eu sou a Glessy. Eu sou o Live, já vocês me conhecem. E eu sou o Darko, somos nós quatro. Nós quatro, nós, eu em cima, nós embaixo. Como é que é? Eu com ela, eu sem ela. Nós em cima, nós embaixo. Eu não lembro, não brincava disso. Bom, e como é o Natal no Japão? O Natal do Japão eu acho que é menos hipócrita que o Natal aqui no Brasil, né? Por quê? Porque lá eles não precisam fingir que eles estão se importando com Jesus Cristo, que nem aqui, né? Que ninguém se importa e o povo finge que se importa. Lá é algo do tipo Happy Sales Day e boa. Happy o quê? Sales. Salles de venda. Ah, tá. Eu já ia perguntar quem é Salles. É algo mais ou menos nesse sentido? Ah. É. É, e quando eu vi Sales, eu pensei que era de marinheiro. Eu imaginei vários marinheirinhos. Uau, marinheiros felizes. É. Como a gente sabe, a parcela da população cristã no Japão é ínfima, menos de 1%. Então, o Natal lá é só a parte comercial da coisa, a parte americana, de Papai Noel, Merry Christmas e... Mamei! E coisas assim, presentes, coisas e tal. E pouquíssimas pessoas, assim, pegam a coisa da religiosa e nem um feriado tão expressivo assim. Os caras trabalham. É, dá uma esquentada no comércio, mas dia 25 não é feriado, enfim. é um feriado, um feriado religioso de uma parcela mínima, assim, comercial, assim, pra maioria das pessoas. Agora, uma coisa é que por aqui a gente é uma única família e tem ceia e dá presente entre familiares, etc, etc, etc. Isso não é muito difundido lá. Com cerveja, a parte divertida do Natal Japa é que é uma coisa mais dia dos namorados, entendeu? Você compra um bolo feliz e sai com seu namorado, ou os dois. Mesmo porque não dá pra dizer que encontrar com a família inteira é uma coisa tão divertida assim, né? É uma parte tão divertida assim do Natal. Qual o seu problema com a sua família? Não, eu não tenho problemas com toda a minha família. Cara, vocês têm que conhecer o tio do Luan. Bem, ele chegou pro Darko e falou: não, o tio do Luan é uma criatura única, cara. A gente tem que chamar ele pro Jackass pra fazer entrevista com ele. Não, porque aí, além dele achar que você é viado, ele vai achar que eu também sou viado. Ele não descobriu isso ainda, não? Ele não ouve Jackass, né? Não, então, não, conte a história. Bem, eu não tô afim de contar isso. Enfim, eu cheguei na casa do Luan. E aí, estava lá o Natal? Não, a gente ia gravar o Amigo Culto. Era Amigo Culto que a gente ia gravar, né? Ah, não, a gente ia gravar uns extrinhos pra alguma edição aí. E aí, eu cheguei lá. E chega o tiozão dele. O Luan, como sempre, esqueceu que a gente ia gravar. E aí o... A importância que ele dá, né? Não é? E aí o... O tiozão chegou pra mim e começou a falar: não, porque esse aqui é o meu sobrinho desde que nasceu. Desde que nasceu ele é meu sobrinho. E ele é muito importante pra mim. Eu amo muito ele. Não é? E aí a gente tem que fingir que dá bola. E blá blá blá. E é muito legal. E... Sei lá, porque tá bêbado, né? É que nem maluco, né? Uma consideração em você, é que nem maluco, pô. É que nem maluco. É pena, né? Na verdade, a psicóloga aqui explica que eu tô automático. Cara, todo mundo adora sentir pena, né, não? É. Mas eu tenho porque eu tenho medo. O cara tá bêbado. Ele querer bater em mim não custa. O tiro do Luan, cara, é certinho. Achei não, cara. O cara transpira o triplo de testosterona que o Luan transpira. Aí ele começa a falar e tal. Mas ele... testosterona com seu pai? Cara, meu pai, eu tô acostumado. Costura! Cozinha! É, mas aí o tio do Luan... Aí ele falou: não, eu posso até deixar ele lá e tudo mais, mas tem um problema. Hoje a gente não tá aceitando viado aqui. Eis que surge um silêncio constrangedor, sabe? Aí, tipo, eu fico, né? Pô, tio do Luan, né? Não vou falar nada. Primeiro, ele falta com respeito. Fiquei sem ação. É, ele já tinha te faltado com respeito, sabe? Não é? Já era zona de guerra. Mesmo assim, né? O tio do Luan. Eu fico, ele tava bêbado. Eu fico, é. Eu nem tinha percebido que ele tava bêbado. Bêbado pra mim, fica no meu nível mesmo, que eu tô maluco. Aí o Luan, eu olho pro Luan assim, aí o Luan fala: ah, parece, mas não é não e tal. E aí corta o clima estranho. Mas, cara. Mas aí depois eu fiquei suspeito do tio dele, né, cara? Porque o tio quase estuprou o Luan. A fixação por... Abraçou o Luan, tema, beijou, né? O Luan, disse: esse aqui é meu sobrinho, eu amo muito ele, desde que nasceu. Falou um chutacão ali, né? Aí o cara liberou o Luan e o Luan foi pra casa. Mas enfim, isso não tem muito a ver com o Natal. É porque eu tô falando Natal há meia hora, né? Pra você ver. Natal, encontrar família, família bêbada, família louca, estranha. Esse é o problema do Luan, a família do Luan é estranha, ao contrário dele, e bebe. Enfim, né? Vamos. Eu gosto da minha família. É no Natal eu fico totalmente antissocial. Gay? Ela fica chateada porque eu não quis sair com ela. Eu fico antissocial, eu quero ficar em casa. Gente, por favor, vamos fazer uma interrupção para um comentário extremamente importante. Foi aniversário desta bicha que vos falou alguns segundos atrás, o Darko, dia 26. Antônio Biomedetô! E se você cortar isso aqui, você não sabe o que eu vou fazer com você. Ela me deu feliz aniversário mais 35 vezes, uma vez por segundo. Natal! Ele disse que gostou do meu parabéns porque foi o mais simples, né? É, o Luan foi parabéns. É o seguinte, a minha placa de vídeo para de funcionar, me ajuda aqui. Mas então, Natal. Assim, o Natal no Japão, assim, como a Messi falou, era tipo uma festa assim dos namorados. Aí o namorado tinha que fazer um festão assim pra namorada. Festaço, né? Cara? Festão, assim, torrava todo o salário dele. Só que aconteceu o seguinte, essas coisas. O Japão entrou em crise? É, essas coisas não duram muito tempo. Como a musiquinha do final vai dizer. É, preste atenção. Reverso aqui sou eu, pô. Preste atenção na musiquinha no final. Aham. Prestem. Isso não aconteceu ainda, pá. E aí, como os japoneses ficaram mais pobrinhos, coitados, e como o Natal é uma data meio whatever, assim, pra eles trabalham todo dia, então, assim, ficou uma festinha mais informal mesmo, mais em casa, como as casas são pequenininhas, assim, então chamam pouquinha gente, a família e mais um ou dois amigos e tal, e eles comem, geralmente, frango frito. Frango frito mesmo, do Kentucky, né? É, frango frito. Bolo, compram uma champanhe. Christmas cake. Parece gostoso pra caramba, quero fazer. Kurishimasuke. Você fez Nihongo, cara. Não me enche a cara. Porra, eu fiz 3 meses de Nihongo. É, você fez não sei quantos anos de Nihongo. Você era queridinha da professora e vem querer falar comigo. Eu falei isso com ela, justamente, olhando pra ela, justamente pra ela falar que eu... Ok, Kurishimasu o quê? Kurishimasu cake? É, cake, né, cake. Frango frito é caralho. O frango frito é o quê? Caralho. O que que isso significa? É, frango frito crocante bem temperado. As traduções do... E ele pediu pra gente não falar que ele tava lendo, né? É, as traduções do LiveDia são as melhores. E diz que os japoneses burrinhos, 70% deles, entre 6 e 10 anos, acreditam em Papai Noel, que no Japão se chama Jizo. Que significa? É... Senhor Barbudo que entrega presente. Oiadi? Ah, é porque é uma piada interna. Senhor Barbudo que entrega presente ligeiramente pederasta. Sempre que a gente fala algo em japonês que a gente não sabe a tradução, eu peço pra ele falar. Ele fala alguma coisa bem grande, nada a ver. As pessoas acham isso engraçado, né? É, eu acho, pelo menos. Alguém deve achar. Tem mais alguma coisa pra falar sobre Natal? Porque Natal no Japão é meio whatever, né? Então, basicamente é isso. E eles adoram fazer especiais de anime de Natal e coisas assim de Natal, mas pros ocidentais olharem. Cara, tem a parte de que é divertido, é legal. Tem a parte que você ganha presentes, vários presentes, que é legal. Claro, porque você é mulher. Ah, óbvio. Ano novo, né, no Natal? É ano novo, é ano novo. E Natal na China é basicamente a mesma coisa, só que é um pouco mais fechado. Quem perguntou sobre Natal na China? Não sei. É Jay, Cass, e não C, Cass. É Oriente, sei lá, cara. A China não tem muita tadinha na China. Porra. Tudo bem que eles são nojentos e amarelos e comem tudo que se mexe. Mas eu gosto de alguns deles, os que fazem filmes. Os não únicos... o filme da Glass. Os únicos bonitos, né? O... Gente, recomendação do dia. Fórmula 17, Go Go D-Boys. Por favor, achem. Go Go D-Boys ainda não vi, mas Fórmula 17 é muito engraçado. Tá, não vamos falar sobre esse filme. Tá, e o Ano Novo? O Ano Novo, sim, é a festa, né? É o festão, né? É quando a coisa bomba lá, né? É onde tem troca de cartões mesmo, é onde tem onde acontece a parada e o Ano Novo mesmo. O Ano Novo é mó divertido, cara. Eu acho que logo depois do Ano Novo tem a Golden Week, né? Eu não tenho certeza, eu acho que a Golden Week não é no início do ano, né? Golden Week eu acho que é lá pra julho, não? Whatever, eu sei. Porque a Shonen Jump sempre para de sair na Golden Week. Na Golden Week não sai a Shonen Jump. Eu estava certo, Golden Week é a primeira semana de maio. Eles dizem, o ano novo lá representa como se fosse assim, é o aniversário de todos os japoneses. Porque eles dizem que no mês de janeiro, quando começa o ano novo, todos ficam um ano mais velhos. Aí tem um cálculo maluco que eu achei pra explicar isso, só que eu não entendi porra nenhuma, não vou nem me explicar. Um cálculo maluco pra explicar que todos os seres do Japão fazem aniversário no ano novo? É, tem um cálculo pra isso, tem a ver com as eras, e era Meiji que começou não sei quando e bababá, bababá, eu vou ler. É, resumir pra entender melhor essa contagem, pra entender melhor, não sei quem vai entender essa merda. Uhum. 7 de janeiro de 1989 equivale ao dia 7 de janeiro do ano 64 da era Showa. 8 de janeiro de 89 equivale ao dia 8 de janeiro do ano 1 da era Heisei. 1º de janeiro de 90 equivale ao dia 1º de janeiro do ano 2 da era Heisei. Aí, para melhor compreensão, a era do Japão muda quando o último imperador em gestão vem a falecer. Ou tá, seja, que isso tem a ver com de acordo com essa contagem, a criança quando nasce no Japão é considerada como tendo 1 ano de idade no dia 1º de janeiro do ano seguinte terá 2 anos. Por essa razão, costuma-se dizer, no ano novo, mata Hitotsu Toshi Otota. Fiquei 1 ano mais velho. Isso quer dizer, então, que hoje o Darko teria 19. Hoje não, daqui a alguns dias. Não, na verdade, eu acho que eu só faria 18 no ano novo. Não, o Papai Noel na China é chamado Dun Le Dao Ren, que significa, que significa velho Natal. Nossa, cara, adoro chinês. Chonyo Shokyo Shama Kapuchi Yosho, significa frango frito. Coisa horrorosa, cara. Tomara que tenha um chinês escutando essa merda. Então, assim, é uma data muito especial. Então, é chamada de Shogatsu. E ela dura o mês de janeiro inteiro. E tem várias... Então, e é durante o mês todo. Então, tem vários rituais diferentes durante o mês de janeiro todo. E é um puta festão. E conta sobre a festinha do escritório. Cara, as festinhas de escritório são o que há. Na verdade, a galera faz assim. Vamos fazer uma festa. Vamos. Aí sai todo mundo. Se pica pra uma porra de um Ochaiá, aluga aquelas salinhas minúsculas que ninguém sabe como cabem 10, 15, 20 japoneses. É, fale pras pessoas o que é um Ochaiá. Salinhas minúsculas, numa casinha feliz, onde você bebe pra caralho e come feito a porra. Agora sim. É, onde eu parei na minha explicação que você me cortou? As pessoas vão pro Ochaiá. Aí as pessoas vão pra lá, enchem as fuças. Todo mundo zoa com todo mundo. Esse é o dia em que muitos homens perdem o cabaço. Não vou pensando não, isso acontece sim. Nos yaoi que ela lê, óbvio. Não, óbvio, acontece na vida real. A mulher vai e termina com o cara deprimido, vai pra casa do chefe, o chefe... Ah, é que nem o carnaval aqui, então. É, exatamente, a galera esquece. Poxa, Luan, não fique assim. Isso acontece, vai acontecer um dia com você também. Não tenha pressa. Anyway, a galera vai pra lá, enche as fuças e todo mundo trata todo mundo igual. O que, vejam bem, é raro no Japão. Justamente, o nome da festa... Que é Bonenkai, a palavra Bonen significa esquecer a velhice, esquecer os acontecimentos do ano e esquecer a diferença de idade entre as pessoas. Por quê? Você percebeu que o japonês é o contrário de chinês? Chinês é um nome grande, não pra algo pequeno. Pequenininho, e o japonês é um nome pequenininho pra significar enorme. E aí acontece, eles falam isso porque, como todo mundo enche a cara nesse dia, então não tem mais assim, chefe, vira amiguinho do empregado, todo mundo vira igual. Quem geralmente não bebe é totalmente escrotizado, todo mundo zoa dele, é obrigado a beber também. Geralmente é ele que serve de mulherzinha pro resto. Na verdade não, na verdade é ele que leva os caras pra casa. Então, ele serve de mulherzinha, isso que eu falei. Quem serve de mulherzinha é sempre quem enche a cara demais. É aquele que sai rosinha de lá. O cu de bêbado não tem nome. Exatamente, não tem filosofia mais certa nesse mundo. Enfim, no começo do ano, eles têm alguns rituais. Logo nos primeiros dias de janeiro, eles geralmente visitam um templo. E aí eles jogam coisas velhas. Eles gostam de terminar o ano assim, com tudo zerado na vida. Então eles costumam pagar todas as dívidas e jogar toda a tranqueira que tiver em casa fora e tal. E geralmente eles vão algum templo pra poder fazer alguma oferenda pra algum deus, etc. E começar o ano em dia com a galera lá de cima também. Aí que tem aquela coisa legal que você vê nos animes de jogar moedinha. É, e bater palminha. É, e puxar sininho e bater palminha. É, aí eles vão de pijama pra uma casa de madeira, bate palminha e toca o sininho. Tá, Glass, explique o processo detalhadamente. A galera na noite de ano, passou o ano, beleza. Aí nas primeiras horas da manhã, do dia seguinte... O nome da caixa de donativos é Osai-sen. Aí a galera vai logo no primeiro raiada do sol, do dia seguinte, fazendo uma tautologia aqui, né? E aí a galera vai pro templo, com o kimoninho feliz, o pijama, né? Chega lá, faz as oferendas aos deuses e tudo. Depois dessa visita ao templo, eles vão passando na casa de todos os conhecidos deles. Acho que isso é importante, né, gente? Por favor. Não vai dizer que uma pessoa vai sair de Kyoto pra Hokkaido fazer uma visita de ano novo, né? A menos que seja altamente necessário, que a pessoa não tenha dado um cu durante muito tempo. Mas ela não consegue explicar nada sem Cara, falar em é dar um o cu. É um ritual religioso, não tem dar o cu nessa hora, entendeu? Dá pra esquecer o cu? Não dá. Bom, anyway. Aí eles vão e eles levam um motizão gigantesco, não aqueles pequenininhos, sabe? Realmente gigantesco, de duas mãos. A Game for Dummies, o que diabos é um moti? É, cara... Além daquele bichinho de Western Rangers, né? Essa merda é totalmente loser, cara. Explica pra esse bando de idiota o que é moti. Olha só, moti é um bolinho de arroz, é um bolinho doce, gostoso, que... Difícil de fazer! Exatamente, eu ia falar isso agora, que por mais que eu e o Darko tentemos fazer, nós não conseguimos, ele sempre perde a forma e vira meleca de novo. Ele é engraçado, porque é como se você pegasse uma massa e tentasse fechar e fizesse umas pontinhas em cima, sabe? Tenta imaginar, gente, por favor. Procura no Google, moti! Não tem imaginação! Por isso que existe o Google, moti imagens. Bom, anyway, aí a galera faz o moti, enrola numa folha estranha, que eu esqueci o nome lá, e vai levando o moti pra casa das pessoas, porque o moti, ele traz fertilidade, longevidade, essas putarias todas. E aí, na noite do ano novo também, eles comem somen, comem ramen também. Isso vocês sabem o que é. Ramen todo mundo sabe porque vê Naruto, isso mesmo. Somen é o primo do ramen. Ah, claro, isso fez exatamente o que já Como assim, o ramen é o Nissin e o somen é o da Turma da Mônica? É, mais ou menos isso. Ah, agora sim. E aí eles comem o ramen, o somen, tal, tal, tal, até porque é frio lá, né, gente? É tão esquentado. E eles acreditam que isso traz alegria, paz, fertilidade. Que legal que a comida é boa, né, cara? Nada comemorativa religiosa aqui no Brasil, só tem comida ruim. Você tem que parar de comer carne pra comer peixe, não sei o quê, é um saco. Você que é um Zé Ruela que para de comer carne. Tá, mas normalmente as pessoas param. Esse período de visita ao templo... Não, só um minuto, parando tudo. Luan, quando pergunta seu nome, você fala oi. O que você quer? O que desejas? Você já falou por mim, então. Viu? Ele falou. Fala alguma coisa sobre o ano novo, Luan. Oi, eu estou aqui e... Bem, isso. Obrigado, as fãs já ouviram sua voz e estão felizes. Então, vai medir? Esse período... Eu vim aqui pra ser zoado, né? Enfim, né? Vai medir? Entra pra um novo que não quer, tá sendo Não zoado. É? Ah, é estranho. É, esse período de visita no templo, ele dura até mais ou menos dia 7 de janeiro, por aí, que é o período mesmo de passagem do ano, assim. E nesse período também eles mandam muitos cartões, assim, a data dos cartões, de que a gente manda no Natal lá é no Ano Novo, assim, e presente também. Mas toda comemoração que eles reprimem no Natal, eles jogam tudo no Ano Novo. Deixa eu fazer a pergunta que eu sempre faço, que eu sempre faço uma pergunta que a minha memória tá ruim, pra quem tá ouvindo. Qual o anime que tinha um cara, que tinha um pai, eu acho, ou algo assim, que ensinou ele a arremessar a moeda à distância no negocinho, na caixinha de oferenda, no Ano Novo? Que eu não lembro, se alguém lembrar, me avisa. É, eles ficavam brincando de arremessar de longe, sabe? Lá na entrada do templo, arremessar a moedinha. É, não, só falando um pouquinho com relação aos presentes, porque é o negócio dessa crise do Japão. Antigamente os japoneses ganhavam a 13ª duas vezes. 13º e 14º? É. E era 3 vezes o salário. Então, por isso que as datas. Peraí, 3 vezes cada um deles? É. Cara, que feliz, eu quero isso! É. Que cortaram esse negócio? É. Como será, né? Porque eles são assim, uns loucos consumistas do cacete e gastavam tudo no Natal, né? Ah, legal! Dando, dando jantares e tal, então hoje em dia. É por isso que o Japão entrou em crise, né? É. Aí hoje em dia, informação histórica aqui. E hoje em dia, os presentes são mais básicos. Aí eles fazem bolinho, dão bichinho de pelúcia, dão cartãozinho. É uma coisa. Agora, hoje em dia, os presentes são mais simbólicos, assim. Por isso que eles usam muito tipo de coisa, trabalhos manuais e tal. Porque não tem como mais você dar um puta jantar pra tua namorada num hotel de luxo, porque você não ganha mais 14º. É só pra comer, sabe? Come o colega do escritório, né? O japonês é tão mundão que precisa de uma festa dessa pra dar a bunda, né? Calma! Repita, Glassy! Eu perguntei se ele não precisa. Se eu quisesse, eu não precisaria. Mas como não é esse o caso... Como não, cara corajoso, hein? Quem tiver interessado, manda e-mails. Cadê aquele que estava dando em cima do Diego? Eu esqueci o nome. Hã? Aquele que estava dando em cima do Diego, lá no início do... É verdade, cara. O fanboy dele. Ó, o Luan tá livre, hein? Se tiver afim. Ah, é. O Luan tá precisando de namorada bem macho. Ou de um macho bem namorada. Por quê? Por quê? Por quê? Me explica, por favor. Nada não. Então. Ano novo. Eu exijo uma explicação. São enviados uma média de 32 cartões de ano novo por pessoa no Japão. São mais de 4 bilhões de cartões enviados assim por ano. É um absurdo. E o negócio de bolo também lá é muito próspero, assim, né? Você pode reservar seu bolo pela internet. Oh! É, e custa entre 65 e 105 reais. Que caro. Muito caro. Os bolos e a qualidade do negócio, meu irmão. É um, tipo assim, os bolos, aqueles bolos grossos. Por que assistiu Sakura Card Captor, por favor, levante a mão. Eu assisti, tia. Então, o Sakura Card Captor ilustra bem isso. São aqueles bolos maravilhosos, com aquela glacê grossa. Aquela glacê boa, gente, né? Dessas padarias fodidas que tem, não. Aquela glacê gostosa, aquelas frutas novas, sabe? Todas aquelas frutas que a gente produz aqui e manda pra fora. Eu nunca comi bolo japa. A Nê puxa os troços japas, que eu não sei de onde ela tirou. Porque eu já tive namorado japa. Ah, tá, aqueles que você pescou, né? Os poucos que eu consegui tirar do rio, assim. Imaginem a Glassy no rio com uma varinha pescando japoneses. Tipo, ela chega na liberdade, ela desmonta a malinha dela de pesca e fica pescando. Passa a isca pras otomes. Ah, não, não pode, meu filho. O negócio tá complicado pra mim, que eu sou experiente, que dirás. Não, é voltando só na parada do... Porque assim, eu tenho uma lista aqui muito boring sobre o que você deve falar durante o ano novo, até o dia tal, depois do dia tal você tem que falar não sei o que, assim, os cumprimentos. Coisa de japonês, cara. Fala só o básico, tá bom? Sim. É. Shinen no medetou, gozaimasu. Acabou. Sabe o básico. Ah, tá. O básico é o outro, é o vizinho. Shinen no medetou, gozaimasu. E Kinga Shinen. Hein? Kinga Shinen. De umas 40 milhões de expressões diferentes. Tipo assim, ó, o que você. Como você deve desejar um novo pra pessoa se você tá usando samba canção rosa e tá chovendo? Entendeu? É tudo assim, cara. São muito minuciosos, assim, é muito bolo. Eu separei que eu queria ler, porque achei interessante. Mas é o seguinte, a gente coloca uma lista no dia exposto, depois vocês leiam, vocês vão dormir pela metade. Ok. Pega no meu tempo. Essa eu entendi! O que foi, lá? Bem, então é isso. O Feliz Natal pra todos. Fiquem agora com o amigo oculto inútil nosso. Depois, se você sentir falta da voz do Luan até agora, ele fala um pouquinho mais. Ele fala, eu acho. Se você não me editar bastante, né? Não tem muito o que editar. Se editar um palavrão dele, acabou. Não tem mais Luan. Aham. Mas então, vamos pro amigo oculto? Ei, que você é? Bem, a minha reclamação hoje é uma crítica social, porque eu estou muito preocupado com o destino do nosso país. Eu estou preocupado. Vou começar de novo. Bem, hoje é uma crítica. Vou fazer uma montagem. Ele está preocupado. Eu estou muito preocupado com o destino do nosso país. Tudo bem que eu quero que as pessoas morram, mas enquanto elas não morrem, elas precisam falar direito. E não que eu baixe legalmente mangás traduzidos por fãs pela internet, eu não faço isso, mas eu já dei uma olhada em um ou outro e eu fico um pouco assustado com o nível de erros de português. São erros assim absurdos, desde covardice até consigo com G.O., passando por Rokona, cala a boca. Passando por Um A Gente Vamos, eu vi uma vez. O mais engraçado é o seguinte: essas pessoas elas traduzem do inglês pro português. Ou seja, elas falam inglês fluentemente. Elas traduzem do inglês pro português. E escrevem em português tudo errado. Ou seja, elas sabem falar inglês e não sabem falar português. Eu não sei se vocês acham isso normal, eu acho isso assustador. Aí o que acontece? O problema é justamente esse. As crianças aprendem, entram no cursinho de inglês com 2 anos de idade, porque os pais acham que é muito importante saber falar inglês. Realmente é muito importante hoje em dia. Aí mexe com inglês, com espanhol, sapateado, jazz, origami, ficha 4. E uma das coisas mais importantes e mais básicas, que é falar a língua delas, todo mundo esquece. Então, a minha proposta é o seguinte: se eu for eleito presidente do mundo, imperador do mundo depois do apocalipse, quando estivermos sós, eu e as baratas, eu vou... Por que você vai sobreviver? Porque vaso ruim não quebra. É, ué, eu tenho sangue de barata. Eu sou um pânico. Então, a minha proposta é justamente essa, fazer, além do cursinho de inglês, existe um cursinho de português que aqui em Campos tem. Eu descobri, eu fui reclamar disso com alguns amigos, ali perto da Pelinca... Onde o povo foi abraçar, onde a Otsu foi abraçar o povo ali naquele bairro. Não é o Kumon? Oi? Não é o Kumon? Não é o Kumon. E tem um cursinho agora e isso é bem legal, quer dizer. Não, é brasileiro. As crianças entrarem em cursinhos de português também, porque a língua portuguesa é muito mais complexa, muito mais complicada do que todas as outras línguas que habitualmente as crianças aprendem. Sem falar que se você ler alguma coisa em inglês, o português é muito melhor. Claro, porque a língua portuguesa é muito mais rica, ela tem muito mais nuances e é muito importante que as pessoas saibam, isso é muito sério, senão parece que é papinho de velho, de velha, né? De velha beata, mas não, é muito importante aprender a falar, aprender a escrever e é uma vergonha, assim, eu fico desesperado de perceber isso, a que ponto chegamos. Damos mais valor a línguas estrangeiras do que a nossa própria língua. Então, por favor, pessoas que equipes que trabalham traduzindo mangás, vamos tomar cuidado, vamos revisar melhor, vamos ler mais. Não Paulo Coelho, por favor. Enfim. Usa o Wikipedia é melhor que Paulo Coelho. Se vocês quiserem ler Paulo Coelho, leia em inglês, é melhor do que em português. Lê Paulo Coelho em outra língua, sacou? Lê ele em polaco. O que é isso? Eu posso lembrar ele. Melhor ainda. Não, Paulo Coelho em polaco deve ser muito rico, né? Onde se fala polaco? Na Polônia? É? Lógico. O nome da língua da Polônia é polaco? Eu acho. Por que não é polonês? Porque polonês é quem nasce na Polônia, né? É. Mas não, polaco não é polônia. Mas português na Inglaterra, é quem nasce em Portugal. E na Inglaterra? É inglês? É inglato. Enfim, gatos à parte... Gatos e cachorros à parte, essa é a minha crítica de hoje. Acho que todo mundo vai concordar com... Eu acho que todo mundo vai concordar comigo. O Lucano não. O Lucano diz que a gente deve escrever como a gente quer. Ah, porque somos livres. Todos vamos escrever, cada um do jeito que quiser, e seremos todos livres. E... Tudo bem, aí ninguém entende também, não precisa ler, né? E todo mundo vira antissocial mesmo, ninguém vai se falar mais. É, isso aí. Isso aí, então, tchau. Agradeceu, fecha. Sobe a música, DJ. We'll be right back. para entender melhor o que vai acontecer no amigo oculto, vocês acompanhem as fotos que estão no G-Spot, ok? Então, keep going. Vocês, nossos ouvintes, em maioria, tem favela no sul? Manda foto, gente. A liga todo mundo. É favela cheia de gente loura, correndo. É, nevando, as crianças, crianças melequentas louras. Qualquer lugar, né? Pra sair tirando foto da favela. É, tá certo. Aqui existe favela no sul. É uma coisa favela aí. Não, comunidade. É verdade. É, comunidade. É, comunidade, claro. Comunidade no sul. Zona não privilegiada. Não tem comunidade. Não, é super privilegiado, dependendo do lugar. Gente, ah, claro, eu adoraria morar na Rocinha. Existe o meu e-mail. Tem tudo lá dentro. É um condomínio fechado. Existe o meu e-mail. A Rocinha é maior do que Campos. É verdade. Esses dias eu recebi um e-mail falando assim. É tipo uma piada, né? Isso é interessante? É, eu não sei. Tipo assim. O cara, a mulher chegou na padaria pedindo pra comprar um bolo nega maluca. Chegou e falou, moço, quanto que tá o bolo nega maluca? Mas o nega maluca comprar. Não é só da sua mãe? Não. Ah. Tem outras pessoas que fazem. Aí o cara da padaria chegou e falou assim, não fala assim, menina, que você pode ser presa. Ela, ué, mas então como que eu deveria chamar? Aí o cara falou assim, um bolo... Afrodescendente com problemas mentais. É. Ih, que é engraçado, gente. Agora você mesmo vai fazer a risada. Aproveita e começa você, o amigo oculto. Isso. Ah. É, vamos começar o amigo oculto. Não, vamos tirar no Joken Pud. É, vai. Joken Pud 7, não sei como, mas tudo é, bem. É, você é lindo. Vai eliminando, né? É, vamos lá. Deixa aí. Zerinho. É Joken Pud, porra. Joken Pud 7, porra. Como assim vai eliminando? Vai sair todo mundo. É. Vocês sabiam que esse povo tava achando que precisava de número par pra jogar Amigo Oculto? Todo mundo acha, só você que é o gênio daqui. Não precisa, o pessoal é muito retardado. Não precisa. Atenção, gente, falta de sexo causa inteligência. Três pessoas podem... O Jimmy Neutro vai explicar. Três pessoas podem brincar de Amigo Oculto? Podem, e no início era pra você só ir a Glass. Olha que interessante! Né? Se eu me tirasse, eu ia trocar com totalmente ele. Totalmente metafísico isso. Gente, daqui a 40 minutos a gente volta. Vamos lá. Zero ou um? Zero ou um? Um. Para de pôr dois. É um, sabe, zerinho ou um. Ou é zero ou é um. Não pode ter dois. Você pegou zerinho ou o quê, gente? Um. Né? Ou o número zero ou qual o número? Um. Um. Ah, beleza? Ok, zero ou um. Um. Caraca, deu certo. Meu Deus! Meu Deus! Aê! Um detalhe que zero. Foi ela foi a única que botou o número diferente. Isso aqui é dúvida ou você realmente colocou o zero? Isso não é o zero. Você tá me deixando em dúvida. Tira uma foto, tira uma foto. Calma! Ah, você tirou. Você tirou. Não, tira de novo. Coloca o número. Vai ter que ser mesmo. Vamos fazer uma votação. O que é isso? Não, estrelinha não. Coloca mais pra dentro o zero. Ele é muito emo. É muito emo, isso que eu ia falar. Aquelas amiguinhas emo de Orkut, sempre uma delas é homem. É. Começa! Primeira vez é sempre mais momento obsceno, como é? Como sempre. Perguntinha, como é que a controvérsia. A gente, você ia falar o meu amigo oculto é, aí você diz quem é, entendeu? Não, tem que ter aquela verdade. Tem que ter verdade. Aí você diz que é, aí como é, aí vai. Você vai, pensa que eu tirei. Tipo, muito legal, é mais que demais. Continue assim. Sem putaria, vai, por favor. Vai, Diglipan. I'll try. deixa eu ver. A pessoa que eu tirei é uma pessoa famosa, muito famosa. É uma pessoa assim, super saradão. Fortinho, mais. Fortinho. Quem será? Quem será? Fortinho. Eu não sou famoso. São três dicas só. Não pode. Pode ser que quiser. Vai enviando. Vai dando aí. Até quando você quiser. Não para. Não para. Estão me sacaneando. Ela pegou pilha, cara. Impossível aconteceu. Não é? Deixa eu ver o que mais. Ah, não sei mais o que falar dessa pessoa. Essa pessoa é interessante, ela é gente fina, ela é muito legal, muito legal. Tá aprovado pro teste de dublagem, minha filha. Obrigada. Vai começar amanhã. Deixa eu ver. Ah, eu vou dar uma dica crucial. O cabelo dela está assim, diferente. Eu chego, lógico, para. É o nosso Júnior. É o Tchau. Obrigado. Tá um abraçado. Agora. Oi, meu nariz. Como exatamente que isso vai funcionar no podcast? Eu não sei. né? Que ninguém vai ver o presente. Presente de R$1,99. Agora peraí que eu vou tirar a foto. Meu presente. É a nossa forma criativa de fazer você ouvir de participar do Amigo Oculto. Porque a promessa do PixConde ninguém vai cumprir. Olha, eu espero sinceramente que você tenha muitos orgasmos. Já estou imaginando. Da Gretchen. Ai, saí! Eu vou abrir, hein? Abre aí! Vai de uma vez! Com meus tambores! Oi! Valeu! Cara, eu vou me drogar muito com isso, cara! Adorei! Muito obrigado. Esse é um, pra quem não sabe, pra quem não viu, vocês que não prestaram atenção. Simplesmente é uma festa de drogas, entendeu? Onde tem a droga máxima, Magno, no palco, dançando pra lá e pra cá. Pena que não tem Vanilla, entendeu? Mas show todo, é o show mais novo do Gato. Você está brincando comigo. É o mais novo, né? Agora é eu. Olha, um presente ou um pacote? A embalagem, enfim. O meu amigo Oculto é muito legal, entendeu? Ele é completamente nerd, completamente cast. É uma pessoa fenomenal, entendeu? Não usa óculos, está com o cabelo completamente... Vou pegar emprestado o adjetivo da Uzi. Está com o cabelo completamente... Mato. Obrigado. Está... Só um minuto, escuta. E acabaram de interromper a minha apresentação. O meu toque você não deixa. Esse é o toque do celular. E acabei de descobrir que ele é o Superman. Que droga. Então, enquanto isso, a gente já falando dele. Ninguém percebeu que eu dá. Deixa eu ver. Eu tirei. Agora, toca os tambores que eu vou falar quem eu tirei. A gente tem que espinhar ou você vai falar? Não é o Raito. Ah, É o... Quem? Darko? Hã? Mentira! É. Tirei! Olha, ah, sou eu! Tem alguma coisa errada! Você quem disse tá que não usa os óculos! Eu menti! Ah, mas não, isso é um foco. Só pela moita do cabelo, sabe? A moita. Pra quem não sabe, isso aí eu vou fazer um discurso. Eu vou fazer um discurso que realmente tem efeitos terapêuticos no meu presente. Tá? Não, uma droga, como eu ganhei. Ó, tem efeitos terapêuticos. Eu a começar pela embalagem, que é super atual, tá certo? Super. É a minha amarelada coisa, olha. Saiu. Olha só que atual a embalagem. É de ontem, calma aí. Eu acho que lançou ontem essa embalagem. Primeira mão pra você. Tá, só você ganhou. Isso precisa de uma foto. Chama-se jornal. Tem uma notícia aqui atrás, inclusive. Eu só não li porque tem gente que não gosta de ler jornal. Confira as intervenções preventivas iniciadas ou concluídas pela Prefeitura de Niterói esse ano. Olha, que ótimo. Você não queria passar por lá? Não. Não. Aqui do lado. Rapidinho. Ninguém é perfeito. Começa aqui, ó. Ninguém é perfeito. Não vai abrir agora, não. Então, o presente, ele tem efeitos terapêuticos, tá? Eu já comprei o meu, entendeu? Uhum. Você que quiser comprar também, você pode comprar por aí, enfim. Eu sei qual presente, eu já vi na loja. Droga! Tá bom, então abre essa merda. Puxa, logo. É terapêutico, entendeu? Todo mundo devia ter uma. Eu tava precisando de minha caneca com candinho de plástico na pedida. E espero que isso te acompanhe nas madrugadas, pela internet, pelo enfim. Eu assino meu de toda forma. Viram? A Oito sabe ler, não é incrível? Ela é azul e que ela não é analfabeta. É uma caneca amassada, eu quero uma dessa. Não preciso explicar, mas só vai tirar foto. Eu não posso fazer palmas pra eu cair no chão. Bem, eu tirei uma pessoa muito gay, como todos os requeres. Essa pessoa, vamos por eliminação. Mantenha a mão acima da minha cintura, por favor. Está. Vamos por eliminação. Primeiro, essa pessoa não usa boina. Não sou eu. Eu tenho que ser criativo. Depois, essa pessoa, ela tem mais de 1,40m. Não é, Yumin? Alcança o microfone. Palhaço. Essa pessoa não usa tinta guache pra pintar a unha. Não é a outra! Essa pessoa... Já me tiraram. Tá bom. Ah. Eu quero ver a zoada dele. Continua. Okay. Não. Essa pessoa... É o Luan. Não tem uma pegada forte. Quer dizer que hoje te pegou? Epa! Ai, alguém tem não, cara. Não, a Luan, a mão do Luan, ela pega com uma vontade, sabe? Ela chega ameaçando a gente. Você sente testosterona saindo na ponta dos dedos. É muito medonho. Não, porque quando eu sinto testosterona, eu fico com medo. Tá correndo. Eu tenho alergia. Eu consigo... Mas eu só consigo aguentar em... Eu só consigo aguentar em pequenas quantidades e não tem no meu corpo, entendeu? Que infelizmente tem. Então, a única pessoa que sobrou é, sem dúvida, a pessoa mais gay que eu quero. É a minha irmã querida e amada. Que gay! Que é um saco tirar ela, porque ela fica o tempo inteiro. Ô Darko, vamos sair pra comprar um presente? Ô Darko, quem você já comprou? Darko, quem você comprou? Quem você tirou, hein? É um saco tirar ela. Ai, obrigada. Então não tire a Glass. O presente é muito especial e tem uma explicação. Ele é um presente que ela tem que gostar. Ele vibra. Não, ou seja... não. É, na verdade é um teste, uma coisa que eu sempre quis saber, porque ela sempre me disse, sabe? Ela vai abrir. Não treme. Abra. Não treme. Não treme. Eu acho que deu devagar. Ela tá abrindo. Olha, ela tá abrindo. Acho que devagarinho. Agite as luzes, agita. Isso. Vai. Cuidado pra não quebrar. Ai, que legal! Quebra! Gente, isso porque ela adora quebrar. Pode quebrar agora. Que eu te dei? Você me deu ponto no retrato. Quebra. Deixa eu explicar, cara. Tem papel de seda. Ouça. Sempre que ela... De estrelinha, cara. Sempre que ela vai comprar um presente pra alguém, ela me chama. Tipo, ah, preciso de uma ajuda feminina, eu vou chamar o Darko pra comprar um presente comigo. Claro! Aí, presente de casamento, saca? Porta-retrato. Ela olha o porta-retrato e fala, vou dar um porta-retrato. Aí eu, né, ninguém gosta de ganhar porta-retrato. Eu gosto! E ela sempre fala isso, e eu gosto! Agora, então agora você vai ganhar um porta-retrato. Toma! Agora vai pensar três vezes antes de comprar um porta-retrato. Como você se sente ganhando um porta-retrato? Assim, cara. Eu nunca achei que eu fosse ganhar um porta-retrato. Aí coisa pior, agora eu vou te dar uma ideia. Eu vou te dar uma ideia, né? Sabonete. Agora, porta-retrato com estrelinhas que prendem a foto. Porta-retrato é legal, gente. É, ninguém sente pensamento masculino, cara. Eu gosto de porta-retrato. Eu não gostei. Agora já que ela já foi, como é que faz? Quem sobrou, pede. Ela escolhe quem continua agora. Quem continua? Eu quero que continue. Deixa eu ver. O presente dela é o fundo de uma garrafa pet. É um presente reciclado da porra. É um presente que eu consegui achar no mato. Da GOK. Olha, acharam um vírus. Nossa, tem um vírus no PC do Dichan. Pronto, ele foi apagado. É, Tome, prossiga. Calma. Prossiga, das unhas amarelas. Então, gente. A pessoa que eu tirei, eu não sei nem como que eu vou explicar. Foi uma pessoa, hein? Foi uma pessoa. Olha, adianta aí. É um ser humano? É um ser humano de dois olhos. Pode é uma ser. Pessoa muito calma. Você, cara. É o nosso passivo. Calma, deixa eu terminar de agir. Aí o Ming é super calmo. Não usa pra... Eu não sei se a pessoa vai gostar do presente. Mas às vezes... O legal, o interessante dessa pessoa é que é assim, umas vezes ela é muito calma e umas vezes ela é super estressada, assim, tipo... E aí o Ming? Quem será? Não, mas assim, uma coisa que todo mundo sempre zoa é... A heterossexualidade. Não. A rua. Também... E da altura dessa pessoa, que é uma coisa extraordinariamente extraordinária. É Lavindio, que é alto dessa. É o Ming, que é baixo pra cacete. Ou é o Lavindio ou é o Ming. Quem que é, gente? Fudiro. É o Ming. É Fudiro, ninguém lembra do Fudiro. O Fudiro não tá participando. Enfim, vocês querem que eu diga de vez ou que eu termine? Sim, tá ficando chato. É, fala logo. Talvez é por isso. Já ficou chato. Aí o Ming! Oh, meu Deus, eu estou surpreso! Surpresa. Oh, meu Deus! Como pode? Vamos processar aqui um pouquinho. Será que eu tinha? É o Ming! E o Ming! Ninguém esperava, ninguém. E o Ming! Que vale mais que dinheiro! Eu não gosto de ouvir que é, gosta. O Ming de... Quem quer dar uma chupadinha no Ming? Chupa! Igual a mulher. A mulher que vende picolé. Ele falou que é nome de picolé. Picolé, e o Ming. Esse programa tá quase chegando no nível do programa do Yaoi. Tem uma moça, não, serinho, tem uma moça que vem de picolé na rua que eu trabalho, que ela passa assim, chupa que tá durê! Juro, ela vem de picolé assim. E o sorvete Poliana! Aí o Ming precisa ela dar vai abrir pra poder falar. Ela vai abrir. Primeiro ela pegar o calçado. Deixa eu passar Pepe aqui, peraí. Tá, esse presente tá demorando demais, abre essa logo. Oi! Tá abrindo. Oi! É um cofre rosa da Hello Kitty! Ai, ela ganhou! No valor de 10 reais! Só faltou o dinheiro que tem. É com você, Silvio! É um cofre vazio! E o Mingão! Me diz o seguinte, poxa, qual é o... o que você sente ganhando um cofre da Hello Kitty, que logo mais vai ser Bye Bye Kitty, porque você vai quebrar ele. Como você sente? Não, tem buraquinho embaixo. Não, eu não vou quebrar. Tem buraquinho! Você não vai quebrar? A Hello Kitty tem buraquinho! Lindo, gente! Qual é a função social do cofre? Olha, você vai ganhar é não poder tirar o dinheiro por baixo. Mas tem buraco, cara. Aí quebra. Nossa, a moedinha vai cair, cara. Não, mas não faz sentido. É verdade. Super tendência. Você coloca a moeda, em um segundo ela já dá um retorno, quer dizer, um feedback maravilhoso. Você não se sente perdido. É um cofre título de capitalização, né? Exatamente. É o cofre telecena. Assim, aí você ganha uma sacolinha, eu recomendo que você coloque aqui embaixo pra as moedas não se perder. Aí você vai jogando. Dá um tempo, que tem gostado. Ok, isso. Mas eu adorei, eu quero ver. Eu tinha um porquinho, tinha 6 porquinhos mamando no porquinho e ele tinha um buraco embaixo. Ah, tá bom. Uau. Ei, agora informação mais relevante. Aqueles cofres de 20 quilos? Não, ele era bonitinho porque ele era de porcelana, eu cresci com ele, só que quebrou. Quebrou ou quebraram? Caiu no chão, quebrou, fez puf. É 30? 30 minutos o orgasmo do porco. 30 minutos. Quê? Não, é não. A mulher ali no altas horas disse que são alguns segundos. Nossa, sério? Falou. Ah, do porco. Tá pensando de quem? Não sei, tá pensando na gente, sei lá. Ah, gente. Na gente quem? A gente, assim, nós, né? O mundo, sei lá. Ah, tá. Na gente, enfim. Na gente. Yuming, quem você tirou, Yuming? Yuming, quem você tirou? Peraí, deixa eu levantar ela, peraí. Deixa eu levantar. Para! Todo mundo quer ficar bem garoto! Pode falar agora? Meio, eu tô sozinha ali, né? Então agora eu posso falar, que agora ninguém tá enchendo o saco aqui. Aproveita, aproveita. A pessoa que eu tinha. Ah, mas é muito chato falar assim. Assim, pra mim, na minha opinião, ela tem a voz assim, mais sexy, mais máscula do JK. Aquela voz assim. Cadê? Quem seja? Transpira testosterona, é verdade. Isso. E foi muito difícil comprar uma coisa pra essa pessoa, entendeu? Porque é muito assim. Eu sei que você comprou um cuecão de couro, cara. Então, a pessoa que eu tirei. Gente, fala alguma coisa, gente. Quem será que ela tirou? Quem será, gente? Ei, meu Deus. Eu não faço a mínima ideia. Fudido. Nem eu sei quem sou. Ele é Zex? A cara, voz dele, perfeito. Joga a franja pro outro lado. Uau. Fala, gente. Eu já falei. Foi o Luan. Ele até tá um pouquinho mais feliz hoje, barulho, porque geralmente presente. Não fica feliz com nada, que nem eu. Mas ele ficou barulho um pouquinho presente. Alegre. Ele está ganhando presente, então dê presente pra ele ficar feliz. Está abrindo. Está abrindo. Não, é uma correspondência. Está abrindo, olha. Gente, esse é um momento especial. Oh, meu Deus. Tirou o selo, tirou o selo. Luan está abrindo. Está tirando. O Luan mais uma vez tirou. Ganhou uma camisa inteira. Camisa inteira pro Luan Zenga. Que peça. Olha a camisa tenha do Luan. Um tom mais escuro que a camisa que ele está usando. É. Muito bom. Camisetinha, super plain. Super sexy. Agora é igual. É quase igual. É, quase igual. Compre-se bem. Super sério, quer dizer super sem graça? É camisetinha fortenha? Não é fortenha. É maduro, super. É fortenha? Super homem? Oh, God. Fortenha. Quem o Luan tirou, hein? Eu não sei. Deixa eu ver então. Ele é um J-caster. Nossa. Ele é muito homem. Peraí, Levinju. Ele não tá trabalhando, sai de cima de mim. Ele não participou de todos os programas. Porque eu tinha coisa melhor pra fazer. Peraí, alguém participou de todos os programas? Não. Pois é. Então, tá bom, alguém você. Alguém não é um J-caster? Eu não preciso explicar, que eu tava. Whatever, vai, continua. Você tem mais nem explicar as coisas. Você as pessoas podem merdar às vezes. Você que perguntou. Eu tava olhando pra você. Vamos iniciar o inimigo oculto agora. Bem, eu tinha algumas coisas pra falar, mas vai ficar meio sem graça. Fala que ótimo, fala. A pista principal seria. Que é uma pessoa assim, passiva, sabe? Nossa, o quezão! Nossa, o quezaço, já tá com. É o Live in Jill! Uma troca história. De valores. Estamos verdade. Vendo um o quê? Um semê. Gente, tá lindo. Eles estão lindos nos meus olhos. Não, não é. Bem, gente, eu acho que todo mundo aqui concorda que o Live in Jill sempre tá um pouco pálido, assim. Ele sempre parece que se alimenta mal. Você vai dar um flash pra ele. Então, pancake. Ele se alimenta. Ele vai ficar mais branco ainda. Você me dá uma lâmpada? Deu uma faca pra morrer. Vai dar um bife pra ele. Você, como você... Peraí, gente. Peraí, esse é o prato principal, tem a sobremesa. O interruptor. Ah, não. Muito bom. gosto. Tira uma foto da cara. Live 21. Claro, o alface ele pode ser usado como abajur também. Deixa eu explicar, deixa eu explicar, porque nem todo mundo tem um raciocínio tão rápido como o nosso gênio Jimmy Neutron Luan. É... A lâmpada é porque ele se alimenta de luz, entenderam? Ah, isso aí. E o alface é porque ele fez italiano. É, quando tem época festiva, ele come alface pra variar, entendeu? É, agora é sério. A única coisa que eu sei que o Live Video come é chocolate, então... Ei! Cara, tem mais coisa, né? Nossa, cara! Ô, Loma! Que é isso? Meu Deus! Que revelação! O Luan não deu uma, o Luan não deu duas, não deu três, nem quatro, deu cinco! Meu, olha a cara de felicidade desse cidadão. Para o Luan, agora, agora eu fiquei feliz, não sei, meu. Gente, até eu fiquei com pena na minha roda, por exemplo. Agora eu tô feliz. Eu quero um pedacinho de diamante negro. Como as pessoas podem ter pena e me invejar 5 segundos depois? Uma pessoa tem solidária. 7 pessoas aqui. Como outra pessoa solidária? Vai pra puta que te pariu! Tem 7 pessoas aqui, você tem 3 coisas. Aí dá pra fazer um negócio legal. Quem né? quiser a lâmpada, eu divido. Ah, é 127, dá pra 2. É de 100 watts. 100 watts. Vai dar pra você se alimentar bastante. Se rolar com 220? Que isso, cara? Tá aqui vendendo mais o também? O cara te dá música e o braço. Ele te dá pois um almoço é. E... Então esse foi o amigo oculto, né? É, quem te chamou aqui? Sai fora. Não, eu tô aqui, dá licença. Dá licença, seguinte. Ah, é dele. Ué, você tirou alguém, né? É, né? Peraí, quem você tirou? Ele tá participando, quem né? Quem não deu o presente? Cala a boca! Ei? A pessoa que eu tirei não ganhou presente hoje ainda. Hã? Quem não ganhou presente hoje ainda? Ah, é? É, né, tá, pô. Esquecido dela. A gente ignorou ela totalmente na hora que a gente falou que você tinha muito bom. Não, não. Ela te live a pessoa que eu tirei. A pessoa que eu tirei, então, é completamente zero. Ninguém liga pra ela. O povo esqueceu que ela não ganhou o presente. Enfim, ela devia ter ficado no buraco de onde ela nasceu, mas fazer o quê? Essa é a prova que dá pra fazer amigo oculto com um número ímpar de pessoas. O que é esse negócio, cara? E eu queria falar o seguinte. Você tá dando cerebro textura pra ele? Eu queria falar o seguinte. Que eu amei esse presente, quase ficou pra mim. Então, se você não quiser, eu tô comprando de volta. Olha, então eu vou querer. Você é do Rebelde, não? Oi? Não, você é do Rebelde. Não, não é. Por textura. Toma! Textura, gente. Olha esse barulho. Acabou de quebrar. Acabou de quebrar sua peste, cara. Pera aí, vou abrir devagar. Então vamos começar com essa lava. É. Tá rolando, hein? É que tá muito apertado. Caminho do coração, você viu? Eu vi uma cena, né? Virou, mano? Virou uma ilha. Sério? Nossa. É, mas é que eu acho. Tem que fazer a jangada, hein? É, tem as cotilhas. Tem as cotilhas? Ah, é, não, abre em dois, abre em dois. Oi. Olha, embrulhado. Tá tirando. Oi, saiu que tem a segunda camada. Agora é pra pintar o cabelo, já pode pintar o cabelo com essa segunda... É, foi porque é com vermelho. Ela vai usar que depois ela vai usar pra pintar o cabelo. Exatamente. Oi! Oi! Eu achei que era um pé de moleque. Olha, eu vou ler aqui, gente. Já pode fazer macumba. Obrigada, adorei. Olha, tá escrito aqui, ó. Serve pra Umbanda, pra... Eu vou ler aqui, gente. Pra trazer de volta o homem amado. Deixa ela em três dias. Vai, ó, pentagrama. De acordo com o antigo estudioso, tem 5 pontas. O pentagrama significa dominação da mente sobre os elementais do ar, do fogo, da água e da terra. Todos ficam encantados pela união dos seus poderes. É. O capitão planeta. Vai planeta! A completa compreensão do pentagrama é a chave dos dois mundos. É filosofia absoluta e ciência natural. Os velhos magos traçavam o sinal do pentagrama na entrada de suas casas para se prevenir contra maus espíritos. Toda a teoria do pentagrama, baseada em dogmas de Hermes e deduções científicas, foi confirmada por visões de êxtase e pelo paroxismo dos cataléticos. Quê? Hein? Aí o Mink, o que é isso? Traduz aí, amigo. O que são cataléticos? Aquela doença que tá tendo a novela agora. Dogmas e Hermes. Ela é uma médica e pega doença novela. Pessoal aí, ó. Mandem e-mail para o GCast explicando o que significa. Paroxismos dos epilépticos. Paroxismo dos catalépticos. Catalepsia. Virou chave. Que negócio isso, que a menina né? tem na novela. Com um direito. Apresente é, pistola. Então, que se diz terem sido possuídos por espírito. Todo o mistério da médica. É. Acho que a pessoa cai do nada. Ah, epilético é quando não cai. Catalepsia é quando cai. Não, eu acho que é isso. Enfim, todo o mistério da magia, todo o símbolo da gnose, todas as figuras do ocultismo, todas as chaves cabalísticas da profecia. Você vai virar uma bruxa foda pra caralho. Eu tô na penúltima linha, gente. Não, ela não vai parar quando ela acabar de ler. Vai até o site. Made in Taiwan. O qual Paracelso afirma ser mole, mas potente. Resumindo, ele me deu. Resumindo, o Live in Hell me deu um pentagrama para o portal para outra dimensão. Não é apenas um pentagrama, é um pentagrama com um espelho, com uma chave com chifrinhos. Qual é o símbolo desse espelho? É uma chave pro outro mundo. É pra outro mundo você não voltar mais. Obrigada, seu amor. Agora explica esses sinais aqui. Nossa, a mínima ideia. Eu vi uma parede, achei lindo e comprido. Isso é o mais interessante. Pendura no pescoço, vai ficar lindo. Nossa, a nossa mística descobriu. É o símbolo do Illuminati. Explique. Tudo tem Illuminati por trás, né? É o símbolo do Illuminati e o símbolo da união do macho com a fêmea. É, a vaca. Ah, agora eu entendi. Formando uma chave. Tinha putaria, a Grécia reconheceu. Olha, tem uma luta de um só. E o chifrinho? Você vai morrer. E o chifrinho? O cara é corno. Olha o zorro, olha. Simboliza o macho. Todo homem é corno, sabe? Então é um macho e a fêmea formando uma chave. Olha que lindo. E essa pessoa se formando aqui? Ela isso significa que apenas o amor pode mostrar o caminho no futuro. Ih, virou Sakura. Apenas o amor pode nos dar a chave de novo mundo. E isso é um ótimo link pro nosso especial de Natal. Porque o nosso especial de Natal tem paixão, tem amor, tem caridade. Namorado, especial de Natal. Tem? O chifrinho é não tem. Verdade, gente. Cadê? Dos namorados? Vai ter seu shampoo é ótimo. Vou comprar ele. Obrigado. Então, deixa eu ver uma taça. Daqui a pouco, tem uma espada. O Darfield e o Tchan vão trocar. Tem uma espada. Isso não é uma espada. Olha, pendura na parede. Olha, está escrito. Isso não é de Deus, está escrito ira aqui. Olha, um, ira. Dois, olha, pode um, dois, três, ira. Isso é o número de loja. Ou seja, vale foi o um presente mais fascinante da noite. Foi yeah. Impressionante, cara. Impressionante, estou. Tá vendo? O meu foi mais. Isso pode ser um Jota também, não sei. Eu estou. Ou seja, é a relíquia do milênio. A Otsu, que não tem mais o que fazer nos últimos tempos, tá, tem um pentagrama cheio de símbolos ocultos. Eu já quero o pentagrama do Yu-Gi-Oh! Ela vai passar os próximos 6 meses Darko, sua vez! E o que o povo sua vez ouve na gente? Que está aí na seca, morrendo. Peraí, gente, no a solo. Foto. Rapidinho, vamos. Não tem um tá, o que elas vão ganhar, Darko? Eles vão ganhar ano que vem. O nosso site. Um novo ano, além de um novo ano. Ele vai ganhar o nosso site, porque eu quero muito anunciar esse site, porque eu sei que se eu não anunciar a esse site, temporada. Ele não vai sair. Pois isso então. Fica olhando pra mim. Eu tenho orgulho, então, olha, orgulho de anunciar pra vocês em primeira mão que vocês vão ter um site do JQS até 31 de dezembro de 2008. Não. Foi ótimo. Vamos pro parquinho agora. É, e... Cadê a comida? Beijo. É, cadê a comida? É, não, o chocolate. Comida. Pega o chocolate. O chocolate, não. Abre lá. Otsu, cadê o cachorro quente? Cadê o cachorro quente, Otsu? Cachorro quente? Claro. Sei, tem. A casa é sua, você deveria servir. Divide alface com eles. Eu já lambi tudo. Não lambeu, não vi. Tá fechado, tá lá. Tá fechado ainda. Tá bom. Tchau. É, tchau. Tchau. Tchau. Feliz 2008. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz 2008. Feliz dia do soldado. Feliz dia da árvore. Feliz dia do índio. Deixa. O quê? Deixa. Faz votação, vocês deixam. Tá, vai. Deixa, seguinte, tá, vocês vai falar podem me encontrar. Mês que vem eu estarei. Não é mês que vem, né? Seja, vou gostar de agradecer o Maneco, tá, pelo papel, e enfim. Gente. Isso é um presente, tá, que o Manuel me deu. É, seguinte. É, www.radioblast.com.br. Segunda, quarta e sexta, das 8h. O gente arrumou emprego. Arrumou emprego. E toda sexta-feira vai ter um talk show muito legal, com assuntos diferentes toda semana. Espero que vocês já estão me ouvindo, mas espero que vocês ouçam mais e mais, ok? Qual o nome? É o meu presente. São várias. Bunda Blast! Tem o Bunda, a base é a bunda. Aham. Tá? Aí tem o Boom das 8, que é a saga das 8 bundas. Aham. E tem. Só que ele tá fingindo que ele planejou o trocadilho, mas é mentira. Aham. Ele só percebeu quando começaram a zoar, lógico! Não, não. Entendeu? Não, é óbvio. É mais ou menos. Aí ele veio me zoar, porque isso é óbvio, não mentira, ele não sabia do trocadilho antes. Tá licença, olha só. É verdade. Mas zoaram tanto, realmente, mas não vou tocar de novo só porque vocês estão zoando, ok? Então, bunda às 8, E o podcast, né, que vai ser toda sexta-feira, se chama Boom de Papo. Blog, deixa eu falar. E o blog vai ser Boom de Blog, que vai ter tudo lá, as edições que você a vai ter. A franquia bunda, né? É a franquia bunda, daqui a pouco veja vai ter... Veja só como ele está tentando ser a nossa concorrência. Com certeza. Ele é o Darth Vader do GQS. Anakin. Ó, então, gente, é isso aí. Feliz noite, feliz tudo. Maravilhoso e tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. E até no final. Oh, silly, I'm here to lose you. I don't need you more anymore. But I can't make you come back. Make you your man. GCast recomenda. Mangá! Bem, uma coisa muito interessante que surgiu nos últimos tempos e que eu achei uma jogada inovadora, no mínimo, foi a Jump Square. Que, como alguns sabem, a Monthly Shonen Jump, a revista mensal da Shonen Jump, foi cancelada há um tempo atrás. E no lugar, agora, há 2 meses, começou a sair a Jump Square. Jump SQ, que vem de Super Quality Mangá. É uma proposta muito interessante, porque quando se fala em Jump, todo mundo pensa em Shonen. E a Jump Square é Shonen, mas é um Shonen misturado com várias outras coisas. Então a gente tem paródia de mangá shoujo, a gente tem mangá shonens, inclusive do Atsuki, que fez Samurai X. A gente tem mangá shonens com uma temática um pouco mais seinen, um pouco mais adulta. A gente tem até mesmo um shoujo dentro do mangá, da mesma autora de Hana Yoridango, o Matsuri Special. A primeira edição veio com um one shot, que é muito seinen, e o traço, o desenho, é do mesmo desenhista de Death Note, e que é muito interessante também, se chama Hello Baby. A gente tem uma variedade enorme de coisas, inclusive uma coisa muito estranha, que foi Tsumikabatsu. Tsumikabatsu é um mangá com um clima de shonen ai, com uma coisa muito estranha, um humor que muitos considerariam de mau gosto. Eu não sei o que eu considero aquilo, é estranho, só consigo dizer isso. Eu sei que todo mundo que leu ficou, que droga é essa? É muito bizarro, mas vale a pena só pela bizarrice. E por essa bizarrice está numa revista da Shonen Jump. Bem, se vocês conseguirem achar, Tsumikabatsu se chama. Tem 2 capítulos, já saíram, porque só saíram 2 Jumps aqui até agora. E além disso, tem Living Akiba, que é um curtinha falando sobre pontos em Akihabara. Akihabara, o bairro Point dos otakus lá no Japão. Além disso, também tem Farman, que é um mangaká clássico aí, que desenha muito tempo e tal, com aquele traço clássico, sabe? Qual é? Redondinho, com páginas vermelhas, fala sobre o dia a dia de um mangaká. Tem muita coisa interessante mesmo, e eu acho que o universo otaku tá cada vez se melhorando, tá cada vez ficando, ganhando mais marca e ficando uma coisa cada vez mais única, tanto em mangá, quanto em anime, quanto em jogos, enfim, qualquer quesito. E é isso aí. Ah, quem quiser baixar, já pesque, já que, ou melhor, importado do Japão, se preferir, mas também dá pra baixar o Manga Helpers, que é um fórum que traduz vários mangás, tá traduzindo boa parte dos títulos lançados, então www.mangahelpers.com, vai estar no G-Spot, vão lá e procurem. TSBS AVPTDJM. Tradução simultânea buscando sempre a verdade por trás das J-Musics. D E RD E Folhas. Fácil. Felicidade traz sorte. Nós somos o mundo. Conseguimos! Estamos indo bem no colégio. Fomos promovidos no trabalho. Enquanto tivermos uma folha tampar nossas vergonhas, estamos bem. Somos sortudos porque estamos vivos. Nós ganhamos o prêmio. Estamos representando o Japão. Nós somos tão vigorosos que te fazemos doente. Todo mundo diga: conseguimos! O Japão está em crise, mas o amanhã é maravilhoso. Mesmo se alguém for malvado conosco, nós vamos para a cama e... Voltamos! Sai! Temos 9 horas para dormir. Acordamos e pulamos da cama, e coisas grandiosas esperam por nós. Ei, somos sortudos por estarmos vivos? Se existe uma mudança em você, então o mundo pode mudar também. Passar por isso sem se machucar é o melhor de tudo. Apenas levante-se porque isso faz bem! Eu bebo a água que é gostosa. Conseguimos! Fico no sol e me sinto tostado. Conseguimos! Um riso vindo do pâncreas é divertido. Conseguimos! Tente criar cachorros. Eles são fofos. Conseguimos! Calma aí! Quando você sorriu pra mim, apagamos o passado um do outro. Tudo bem se nunca nos encontrarmos de novo. Sou sortudo por você ter estado aqui por um momento. Estivemos em recessão esses dias. No governo não confiamos. Se pudéssemos apertar o reset, seria o melhor. Enquanto estamos todos aqui, tudo é tão divertido. Nas classes universitárias, nos tornamos estrelas de cinema. Enquanto tivermos uma folha a tampar nossas vergonhas, estamos bem. Estamos todos juntos, logo, estamos felizes pra cacete. Enquanto pudermos respirar, nós somos tão vigorosos que fazemos doente. Todo mundo diga: conseguimos! Tchau, Kit!